quem pensou que nós parou. Canto por justiça, pelo morro, por amor. Treme que treme o chão, cerejeira no ar. Quando derem vez ao morro, a cidade vai cantar. Coragem não me falta, não perco essa batalha. Onde eu era carne, hoje sou a navalha. Eu tô de frente, sou verdade. Corro pelo certo, de sofredor eu sou. Filho e sou neto. A consequência do morrão representa na arena. A mentira fica embaixo e vence o cerejeira. Tô na fé, vou que vou, com Deus no coração. Fiel lutador, feito revolução. Vou até o fim pra honrar a inocência e dizer que na minhas veias corre o cerejeira. Honrar minha família, ser orgulho do meu pai. Lutar, ser derrotado, mas não se entregar jamais. No poema ou na paz, a humildade, apologia. O morro tá em pé, meu Deus, quem diria. Humildade, sangue bom, aqui é linha de frente. É rap, é do morro e entra na sua mente. Fiz no meio da guerra, do ódio e da mentira. A inspiração foi Deus, Jesus, mãe, rainha. Feito no morrão, certo pro bem povão. Vem comigo, ladrão, dos morros pro mundão. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora ri, traidor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Eu canto por Jesus, pra favela com amor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Alcateia na missão, chegou, arrebentou. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora chora, traidor. Eu tô firmão, sou guerreiro, jamais vou desistir. O Patrick honrar meu nome, ter orgulho de mim. Eu não vou dar motivo pros imundos da risada. Vingança é nossa voz, assim é minha palavra. Deus, por favor, ilumina aí a minha vida. Não deixe que eu me vire no homem que atira. Não quero ficar preso na redoma de concreto. Ver meu pai e minha mãe feliz, assim eu espero. Eu quero que Andréa tenha amor sincero por mim. Eu quero ver o Pablo e a Andy sorrir. Jamais vou desistir, fico feliz assim. Sou poeta do morro e da M Boimirim. Quebrei as algemas que ainda vão colocar. Enquanto eu tiver vivo, o capela tá no ar. A guerra é exaustante, quem luta é quem sabe. Sobrevivente aqui é do morro que por Jesus tem lealdade. Veio pra me salvar, eu honro, solto o nome. 3 horas de agonia sofreu na mão do homem. Mesmo assim é real e por nós tem amor. A rapa da favela, aplauso pro Salvador. Alex o primeiro, guerreira, Dona Maria. Pra covardia já tem justiça, é a luz divina. A vingança do Rodrigo vem nas costas do escrivão. Fiel lutador, Alcateia na missão. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora ri, traidor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Eu canto por Jesus, pra favela com amor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Alcateia na missão, chegou, arrebentou. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora chora, traidor. Eu acredito quem desista, amor de irmão. De você pro mendigo, do mendigo pro ladrão. Presta atenção, sangue bom, no que eu tô falando. Quer devolver pra mim, mas sorrindo, não chorando. Seja homem, parceiro, não abaixe o escudo. Não beba o veneno que oferece o imundo. Tô sozinho, mas aí tô progredindo, rapaz. Não parei no trap igual os meses atrás. Rafael, Fábio, Rick e o Sidney. Com a ajuda dos parceiros de Deus, ressuscitei. Vou na fé, vou que vou, com Deus no coração. Represento cerejeira, Cleito Revolução. Tá em choque, por quê? Nós tem capacidade, eu calo a boca dos traíra. Por quê? Só a verdade, eu não preciso chorar. Pra alguém me ajudar, é porque eu tô na guerra pra morrer e pra matar. Eu faço o jogo dos imundos, não espero pelos outros. Não quero desabar, quero ganhar o jogo. O veneno das noites, os cansaços, valeu. Tô aqui pra dizer que o cerejeira venceu. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora ri, traidor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Eu canto por Jesus, pra favela com amor. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Alcateia na missão, chegou, arrebentou. O morrão deixou em choque quem desacreditou. Ratatata, agora chora, traidor. Aqui é Eric 12, Alcateia, só moleque monstro. Morrão te deixou em choque, rapaz. Fique em choque não, meu querido. Se enrola o moe, moleque. Os rimador tá aqui. Os rimador tá aqui.